Identificação. Veículo H 554, 1030 kHz, AM, Barra Bonita, São Paulo. Barbearia do Guru, agende o horário e garanta sua vaga. WhatsApp 997-81-2012. Você vai chujaça. Barbearia do Guru. Eu sabia que era cabelinho. Eu também não sabia. Brasil sertanejo. Brasil sertanejo. É o nosso Brasil sertanejo, 16 horas e 41 minutinhos, a temperatura 29 graus em Barra Bonita. Essa música é linda, Zezé de Camargo Luciano, Preciso Ser Amado. Ô, oh, coisa boa, né? Essa é aquela que fala assim, preciso ser amado e não enganado. Nosso Brasil sertanejo, olha que beleza, hein? Levando as melhores músicas pra você, hein? E olha você, amigo, você, amiga, ligada com a gente. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já, combinado? É um rápido intervalo e eu volto já já juntinho com vocês. Agora 16 horas e 57 minutos. Ele é uma pessoa que a essência do sertão. Assim é o Brasil sertanejo. Imobiliária e administradora SBM. Compra, venda e aluguel de imóveis. Rua Prudente de Moraes, 922, Centro de Barra Bonita. Fone 3604-3400. www.imobiliariasbm.com.br.